Bem-vindos a mais uma edição de Director's Cut. Desta vez voltamos a ser um trio maravilha. Para além de Silvia Pina, que já nos acompanhou nas últimas edições. Olá, olá Silvia. Olá. Temos Tiago. Também Adriana Delgado. É verdade, regressada dos Nortes. Alterada. Muito alterada, muito apaixonada também. Adriana tem uma grande, Adriana tem uma grande novidade para dar. Participou na sua primeira curta-metragem. Yeah! Yeah! Falas dessas experiências. Fizeste o quê? Nasceu uma... Não, mas primeiro, antes de falar desta experiência, temos que apresentar uma coisa, pessoa especialíssima que está aqui, que nós hoje temos live audience. Yeah. Está extremamente entusiasmado por estar aqui. Bom, então, isto foi o seguinte. Vocês não devem conhecer a personagem, porque eu acho que não é muito... Eu não conhecia, mas existe um realizador americano que se chama Brett Novak, que faz filmes sobre skater. Porque, sobre skate, porque ele é skater, mas também já fez videoclipes como aquele maravilhoso Lollipop do... Ou participou no Lollipop do Lil Wayne, e em vídeos da Beyoncé e da Lady Gaga. Um historial espetacular, até já. Exatamente, muito. Exatamente. Ele fartou-se de trabalhar nessas cenas, e então começou a fazer as cenas dele, que são agora... os filmes dele sobre skate, embora também tenha sido convidado para ir filmar cenas no Jubileu da Rainha. Parecido. Go figure. Igual. E pronto, estive ali a montar uma pequena curta com os participantes do Cervera Creative Camp, onde eu participei. E já tenho o primeiro crédito cinematográfico, estou ali, e ele usou três dos planos em que eu filmei. Três! Que foram os três que eu filmei. Porque o resto das pessoas só usou um. Mas eu, como estava lá sempre a xingá-lo, que ele era giro, tinha olhos verdes... Eu fiquei ali no grupo dos favoritos. Muito bom. Pronto, e é isto, tenho a dizer, já sei. Mas quando estiver disponível, eu vou partilhar, porque isto tem que ser partilhado com o mundo, não é? Sim, três planos da Adriana. Este conhecimento precisa de correr o mundo. Três planos da Adriana, a minha grande estreia. Atenção. Pronto, era só isto. Como é que vai chamar a curta? Não sei, deve chamar-se Brett Novak em Portugal, porque é ele andar de skate. por um Vila Nova de Cerveira. Menos nos três planos em que eu filmei, e uma outra colega filmou dois, porque ele negou o joelho e, portanto, nós só o filmámos do peito para cima, e a sombra dele, mas ele usou os nossos planos todos. Normalmente é isso que interessa numa cena de skate, é a cara do skater. É a cara, é ele a filmar, a olhar para os putos que saltavam para o rio, porque ele é muito bonito, né? Depois tem um rio, depois tinha um pontão, e depois havia putos em fato de banho a saltitar e a dar cambalhotas no ar, então nós filmámos isso, e filmámos as sombras dele, e epa. E ele usou isso tudo. Porque estava muito bem filmado. Típico vídeo de skate. Exatamente. Com uma música tipo afro-cubana ou assim uma coisa de fundo. Pá, muito bom. Por acaso, coincidência, estamos a ouvir a Afri Castle. De Battles. Ora, vamos já começar com as notícias desta semana. O Sr. Guilherme Del Toro já juntou aos mais de 300 projetos que ele tem na calha o At the Mountains of Madness outra vez. Pensa adaptar a obra de H.P. Lovecraft, e depois do projeto ser adiado tanto tempo e cancelado e voltar à vida para ser cancelado outra vez, ele finalmente vai conseguir adaptá-lo. Tom Cruise já esteve ligado ao projeto, já saiu, já houve outras pessoas que podiam fazer isso, mas agora o projeto vai começar do zero. Já temos os verdes, já temos dinheirinho. Está na hora do Sr. Del Toro nos mostrar o que é que consegue fazer. O que é que vocês acham disto? Fãs de H.P. Lovecraft? Fãs de Cthulhu? Fãs destas histórias? Terror, em geral? Eu, honestamente, eu nunca vi nenhuma transposição bem sucedida das obras de Lovecraft para o grande ecrã. Eles fizeram uma curta-metragem do Call of Cthulhu há uns tempos, que até estava engraçada, mas foi uma curta, não vi. Como filme mudo, e estava bastante porreiro. Okay. Mas não me lembro de outros filmes adaptados de H.P. Lovecraft. Sim, eu também não estou a ver. Acho que há algumas adaptações, mas nada assim de muito memorável. Porque o Lovecraft é um autor que tem toda uma atmosfera própria, e assenta mais em terror psicológico do que propriamente em mostrar as coisas. E então... À partida, tenho algum receio sobre qual é que vai ser o resultado desta adaptação. Como fã do Lovecraft. Parentes, epá, que música tão pouco adequada para se falar do Lovecraft. Culpa os Battles. Estás a ser hipster, estás a ser irónico. Esta semana temos banda sonora de Battles. Vês, tu até estás a gostar da música. Não, estou a achar graça, porque eu estou a imaginar Lovecraft e depois isto assim, opá, está giro, Quem é que diz que os Elder Ones não são fãs de pop? Ou de Matt Rock? Pois, talvez se calhar é que trouxeram, explicava pois. Tudo. Pronto, se calhar é isso então. Mas por acaso, o Guilherme de Autor, uma das hesitações que eu tinha em trazer o At the Mountains of Madness para o ecrã foi depois de ver o Prometheus, disse que seria um bocado redundante, visto que o filme poderia trazer as origens da vida no planeta e podíamos estar a ver uma história que já tínhamos visto antes. A próxima notícia é que Sam Raimi não irá adaptar World of Warcraft. Oh, tantos fãs de videojogos aqui, muito tristes. A Adriana está a olhar para mim como quem diz, o que é que estás a falar, pá? Eu vou explicar com um pequeno som aquilo que eu estou a sentir quando se fala dessa notícia. Yeah. Pronto. Eu agora tenho efeitos sonoros que me acompanham. Nós devemos gravar este som, porque nós precisamos sempre de comentário sarcástico. É verdade. E estava de jeito para outros programas. Não, mas é que eu sou especial, eu hoje trouxe aqui todo um efeito sonoro comigo. Portanto, vai haver outras surpresas ao longo do programa. Mas sim, eu acho bem que o Sam Raimi deixe destas adaptações desnecessárias e se concentre em projetos originais dele, porque ele já nos tem deixado bons filmes, às vezes não excelentes, mas bons filmes. E agora temos o Oz the Great and the Powerful, não sei se já viram o trailer, com o James Franco. Pronto, acordou. Foi só acordei. Despertei do torpor em que me tinha mergulhado. James Franco, yeah! Não ouvi mais nada, desculpa. Vai já ver as notícias todas daqui agora. Vou já. Sim, continua. Eu não tenho mais nada a dizer sobre isso, falem de James Franco. James Franco! Ora, confirma-se a notícia dada aqui na semana passada, portanto, se vocês querem notícias, ouçam primeiro no Director's Cut, porque elas aparecem sempre aqui primeiro. Quando entrei para a Nerdice e disse que o Thor 2 provavelmente ia se passar no reino dos Dark Elves, é verdade, confirma-se, realmente vamos ter elfos, vamos ter mundos de fantasia em vez de voltarmos para a Terra. Natalie Portman, desculpa lá, fica para outro filme. Por fora em Thor, Chris Hemsworth vai se juntar ao Robopocalypse, filme que Steven Spielberg já queria adaptar há alguns tempos, mesmo enquanto o livro ainda nem sequer tinha saído. Eu tenho um bocado de hesitação em relação aos filmes de ficção científica do Steven Spielberg dos últimos tempos. O Inteligência Artificial teve um final para mim um bocado pós-esquisitoide e a Guerra dos Mundos não me excitou minimamente. Questiono logo um filme à partida quando eles dizem que os extraterrestres cá estavam a estudar-nos há uma camada de tempo e depois deixaram-se lixar com meia dúzia de bactérias. Não sei se esse estudo foi feito no lusófono. Opa, mas aí não tem culpa o Spielberg, isso é do livro. Sabes uma coisa que se chama adaptar? Tu podes, tipo, mudar alguns pormenores. Por acaso, esse foi um dos poucos filmes que eu suportei, assim, desse género de coisa que nunca me interessa coisa nenhuma. Esse tipo de filmes, pronto, não fazem bem a minha fantasia. Mas eu esse filme até consegui ver. Já o apanhei duas vezes no canal Hollywood e pronto, se não tiver a dar mais nada na série da Fox e isso, até fica ali a ver aquilo, suporta-se. Não foi assim tão mau. Eu, para mim, é comédias românticas ou ficção científica. É parecido. Estás a imaginar? Sim. Comédias românticas, muito de vez em quando, depende muito. Se tiverem Jennifer Aniston, não começa a torcer o nariz. Jennifer, mas para mim, os piores são aquelas comédias românticas que têm a Catherine Hale, porque são sempre muito machistas. Sim. Estas são sempre muito machistas. É esse e aquele gajo com o nome grego de cabelo aos caracóis. Um nome grego de cabelo aos caracóis. Genakis, assim uma coisa. Galifianakis. Isso! Essa é outra pessoa que eu desligo logo. Bom, mas. Eu é igual em todos os filmes. Não importa, mas ele também aceita fazer esses filmes e esses filmes são um insulto para as mulheres. Bom, mas, em relação à Guerra dos Mundos, eu gosto de uma coisa, que é aquilo não está cheio de efeitos especiais e coisas tipo. Uou, e agora. Eu não sei, pessoas a morrerem. Quer dizer, tem, mas é sempre dentro de um clima mais psicológico. Não é só correr, tiros, e aparece. Olha, agora o filme do Tom Cruise, que é conhecido por correr bastante bem no ecrã. Está certo, mas mesmo assim, ainda tem sempre algum elemento de. Tu conheces bem os personagens, aproxima-se bastante daquelas três personagens. Sim, aquele ambiente familiar dessas personagens. Exatamente, e é muito perfeito. Explorado. Não é só um conjunto de 11 macacos que nunca conheces muito bem, a correrem o tempo todo. E agora morreu aquele, e agora é aquele que vai morrer, e agora é aquele, e agora aquele um bocado a sair em cima do olho. E já sabes que é aquele casal vai ficar vivo no fim. Exatamente, pronto, não é assim, pelo menos é mais. É novo. Não é novo, mas é diferente do que é habitual. Sim, aí não discordo, aí o filme funciona. Nas partes vamos dar um passou bem. Na parte de ficção científica, que é mais complicado. Ora, como vocês sabem, a semana passada trouxe uma tragédia com o massacre do Colorado, em que um tipo entrou para dentro de um cinema numa ação do Dark Knight Rises e começou a atirar e a deitar granadas de gás. Isto tem trazido algumas alterações para muitos planos de Hollywood. Os trailers de Gangster Squad foram completamente retirados. Os quem? Os trailers de Gangster Squad, que tem o Ryan Reynolds, não sei se tão alegre assim. Tinha que ter o James Franco. O Ryan Reynolds para mim é mais ou menos. Eu gosto do facto de haver uma página do Tumblr que se chama Feminist Ryan Reynolds. As feministas gostam dele. A do A Girl. Exatamente, mas A Girl, mas depois com cenas feministas com Gloria Steinem e não sei o quê. Não é mau, mas não faz muito o meu género. Eu gosto deles assim um bocadinho mais Homem das Cavernas. Ele é... Assim, quando olho para James Franco, que eu imagino é Hugo, fazer fogo. Não, é isso, mas ele é assim, ou Homem das Cavernas, ou então intelectual que vive numa caverna, tipo, fechado do mundo. E ele tem ar disso, ele tem ar de... Para mim, James Franco tem ar de pessoa isolada, intelectual, passa o tempo todo em reclusão, ou uma coisa ou outra. Agora, mas ele que tem, trata bem de higiene na cara, faz a barba e tal. Sim, mas é uma caverna diferente, não é? Não, é a caverna psicológica, é a caverna... É a caverna metafórica, a alegria da É a caverna tipo de solidão e reclusão. Ele tem um ar de pessoa solitária que passa o tempo todo com o nariz enfiado no livro. Tu por acaso vais ver Bon Iver hoje, porque... Não. Vou vê-los mais tarde. Não, mas vou vê-los em outubro, talvez. E vê-lo hoje. Nunca percebi se é uma pessoa ou se é um grupo. É só um. É só um, pronto. Mas é que eu ouço várias vozes, não é? Não é a minha banda favorita, ou o meu cantor favorito. Mas pronto, e portanto o Ryan Reynolds não tem muito bar de tipo da cena. Tipo, né? Fixe e nice e engatatão, não sei. Mesmo que não seja. Ah! Não. Continuando. Filme com o Ryan Reynolds, mas porquê que tiraram esse trailer? Porque ele estava a passar em frente ao Dark Knight Rises e não é muito giro o pessoal estar-se a lembrar dos tiros que aconteceram na última sessão do filme. E o próprio Gangster Squad vai ser atrasado nas gravações. Era para gravar nesse estado algumas cenas que vão ser atrasadas. Portanto, não sabe se o filme vai sair na data prevista. Mas espera, é que eu não estou a entender. Mas é porquê? Porque tem cenas com granadas e tiros na rua, é isso? Porque tem cenas de tiros, é um filme de gangsters. E eles eram para filmar nesse estado outras cenas do género. E não vão fazer porque tomam isso como uma falta de respeito às pessoas que... Às vítimas. Perdem. Tá bem. Ok. Pá, talvez se centre aqui por exageros. Acho que não é preciso cortar logo em tudo. Claro, as pessoas não precisam misturar. É a América, não é? Ah, pronto, olha, é assim. Acho um bocado pateta. Acho que não tem. O que é que tem a ver com o cascalças? Desculpa, as pessoas. Eles têm sempre que culpar alguém. Pois é, é isso. É que, assim, violência é em todo lado. Então o quê? Vão agora parar com todas as produções de filmes que tenham tiros? Pá, não sei. É mesmo, acho que. Acho um bocado inútil. Francamente, e acho que. Não sei, é mais uma daquelas demonstrações. Ai, ele ia demonstrar que tem coração. Ah, pá, desculpem lá, amigos. Não entendo o que é que tem a ver uma coisa com a outra. O que é que tem a ver um filme em que há tiros com o que aconteceu ali? Eles estão a levar isto ao extremo. A própria banda desenhada do Batman vai ser atrasada um mês. Era suposto sair esta semana para outra e vai ser atrasada até agosto. Só para não haver violência nas crianças, porque não há violência lá de nenhum, nem na televisão. Não, nem. Porque... Não, isto se calhar não. O que isto precisava era uma reação a sério, era uma reação, sei lá, a América pôr a mão na consciência, começar a tentar... Olha, a questão do porte de arma a ser tratada. Isso é que era uma boa ideia. Olha, isso ali tudo a se mexesse para tratar dessa questão. Isso é que era agora... Ai, não. Não há tiros na rua para filmar. Olha, vão. Por acaso. Vão dar uma curvona. Isto é uma parte à conversa de cinema, mas eu estava a ver o Daily Show ontem e por acaso isso é fartar de rir. O facto de depois de acontecer uma tragédia destas, os políticos todos, principalmente os conservadores, dizerem que não é esta altura para termos um debate sobre o porte de armas nos Estados Unidos. Ah, pois. Nunca é. Nunca é esta altura. Mais um bocadito. Claro que nunca é. Voltamos à temática do cinema e vamos falar de temas mais alegres. Vem um remake do Jumanji. Esse clássico das tardes da SIC. Quantas vezes é que vocês viram o filme? E não me digam que foi só uma. Eu vi imensas o filme da SIC. Montes, não tenho conta. Eu não tinha vídeo, portanto. Não se contem vezes sequer, contem-se em meias vezes, em quarto vezes. Exatamente. Uma vez o filme vês completo, vezes um bocadinho cada vez. O que é que vocês acham? Isto é necessário fazer um remake? Não. Acham que pode ser engraçado para as crianças? Não, acho que vai ser uma porcaria. Acho que vai ser outra vez estragar um filme decente. Vou encher aquilo. Olha, pois já vai ser em 3D, de certeza. Não. Né? Portanto, vai ser em 3D. Vai ter muito mais, em vez de, sei lá, ver cenas engraçadas e piadas, não, vai ser. E vamos mostrar, conseguimos fazer as cornos das crianças acharem que estão a ser comidas por um hipopótamo. E agora está um crocodilo atrás dela. É isso que é fixe para as crianças hoje em dia. Ah pá, pois eu sei, coitadas, gostamos muito de estupidificar os pobres petizos, não é? Pronto, olha, eu não sei, eu acho que não vou querer sequer ver essa porcaria, nem ver um trailer, quanto mais. Tu estive a Robin Williams lá mesmo, desta vez a fazer de senhor idoso, que ninguém quer ouvir. A questão é que assim, até pode ter Robin Williams, mas o filme não é só os atores, não é? É tudo o que está por trás, portanto, até pode ter um ator bom, mas se o filme for uma porcaria, é uma porcaria, não é por estar lá o ator original que vai ser bom. E se tiver o James Franco? Também não. Eu aí vejo pelo James Franco, mas não quer dizer. Oi, são. Esse James Franco foi a original, é a Origem da Planeta dos Macacos, para mim foi uma ganda tanga. Eu fui ver aquele filme ao cinema, mas foi uma ganda tanga. Mas tinha o James Franco, por isso eu fui ver, percebem? Eu não passo a achar que o filme é bom. Apenas suporto vê-lo porque tem o James Franco. É só isso. Mas não me passa a achar que é bom. Tu viste o Homem-Aranha 3? Ah, filho, não pensas, não. Há limites. Há limites para as coisas, não é? Há limites para as coisas. A linha está na areia, mal se vê, mas está lá. Está lá, está lá. Não, a diferença é, no Planeta dos Macacos, há muito James Franco, não é? Que ele está ali como professor, tipo, principal, aparece bem. Se ele fosse o Peter Parker, eu ainda ia ver. Agora, se com o papel de segunda rote ou terceira rote, não. Padrõezinhos. Claro, padrõezinhos. Brincas. Mas pode ser que seja engraçado. A parte chata é que o original usava animais reais. Não em todas as cenas, obviamente. Este provavelmente vai fazer-os todos em 3D e com efeitos especiais. Mas pode ser que seja engraçado. Vai ser mais um mostruário de efeitos especiais. Mais uma vez, é que os filmes estão a perder imenso no que toca a argumento. A narrativa perde-se, é mesmo. É pá, isto é um mostruário, tudo aquilo que nós devemos fazer. Ué, crianças, divirtam-se a ver efeitos. História, zero. Sabes que as crianças também não estão muito preocupadas com história. Pá, não concordo com isso. Discordo absolutamente. Acho que agora estão habituadas a ver efeitos, mas isso é porque nós gostamos de estupidificar as crianças, coitadinhas. Pronto. Ora, a última notícia desta semana, que é mais um susto do que uma notícia, pelo menos espero eu, é que vem uma sequela para lá à procura de Nemo. Até parou por um segundo. Ah, não sei, eu nunca vi o primeiro à procura de Nemo. Nunca viste à procura de Nemo? Não. Pois, eu nunca vi à procura de Nemo. Então sabes o que é que estás a perder. É um dos melhores filmes da Pixar. Mas vi o Ratatouille, pronto. É parecido. Também é fixe. E o Ratatouille. Também não vi nenhum dos Shreks. Nenhum? Não. Todos os meus sinceros parabéns. O primeiro devias ver. Os outros. O segundo também é engraçadote. O segundo é engraçadote, está bem. Consegui ver zero Shreks. Agora, e a idade do gelo vi um troçozinho uma vez que passou na RTP1. Mas vi o Happy Feet. Tive um ex-namorado que achou que era o lugar ideal para me engatar no Happy Feet. Queria dançar depois. Não resultou, pois acabou por tentar engatar-me naquele filme do Borat. Eu questiono muita coisa que estou a ouvir agora. Sabe aquela parte em que eles estão nus e lutar? Ele pôs-me o braço à volta. Ah, tão romântico. E já conseguiu? Conseguiu passar algum tempo. Ok. Mas não durou muito. Durou 2 meses menos 7 dias. Não, 2 meses menos 4 dias. Nada incentiva o amor entre um rapaz e uma rapariga como dois homens nus à tareia dentro de uma sessão de... Já nem lembro o que era aquilo. Não, era dentro de um hotel, no quarto do hotel. É, mas depois os gajos vão para uma convenção qualquer. Ah, pois é, exatamente. Eu tentei apagar esse filme da minha memória. Porque... Não há forma de recalcar certas determinadas coisas. A única parte coisas. Que eu me lembro mesmo é da Pamela Anderson a aparecer dentro do saco. Eu gosto do urso. Eu gosto da cena do urso dentro da carrinha de jato. Não me lembro. Mas... Opa, toda esta música, és tu, está a ser uma alegria. Tá. Está boa, férias. Ei, estamos no verão. Vamos lá fazer um high five. Vamos lá fazer um high five para a tua música com ele. Meu Deus. Isto hoje é só efeitos especiais. Mas a internet faz inclusive. Olha, deixei-te ouvir aqui no. Será que estás? Agora estou. A internet quase implodiu quando esta notícia saiu. O Andrew Stanton já estava ligado a fazer isto. E depois do Cars 2 vieram muitos medos. Porque a Pixar pôs um padrão. De qual? Depois do qual? Cars 2. E voltámos à tristeza, não me parece. O Brave também está a ter umas críticas medianas. Não está a ser o sucesso que costuma ser um filme da Pixar. Sério? Yeah. Pois eu já vi muitas críticas a isso. Eu por acaso fiquei muito entusiasmada com esse filme, por ser, eu pronto, também. É uma rapariga que não se preocupa em ser bonita, que não quer ser uma princesa e que, pronto, põe um bocadinho em causa os papéis de género. E eu, enquanto feminista, pronto, fiquei bastante entusiasmada. E fico triste, fico com o coração pequenino por ver que o público não se está a entusiasmar. Eu peço bolas, finalmente um filme corresponde aos meus critérios e ninguém gosta. Sentimos todos revoltados neste momento. A música até parou. Completa. Não, pensava que tu ias responder, Adriana, mas isso é o que acontece sempre que tu gostas de um filme. Eu não quero o clichê. Quero evitar o clichê que a Pixar teve. Um clichê que nós não vamos evitar neste programa. Intervalos. Ok. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... Eu... Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindos à segunda parte do Director's Cut. Estávamos a ouvir o António. O António não está presente, mas tem uma rubrica para nos ajudar. Eu vou passar a citá-lo. Vou aproveitar a minha ausência para inaugurar uma nova rubrica Director's Cut, Lost in Translation. Dada a crescente criatividade com que estão a ser encarados os títulos de filmes que estreiam em Portugal, nesta rubrica, todas as semanas, procurei novos títulos para os clássicos do cinema com títulos chatos. E para inaugurar a rúbrica, nada melhor que começar pelo mais icónico filme de Ingmar Bergman, cujo título em inglês é The Seventh Seal, e o que se passará a chamar A Sétima Foca. E foi isto. Obrigado. Opa, esse filme, ir por cima, e logo esse filme, fazer pouco do filme que marcou a minha paixão pelo cinema. Ora, estávamos a falar a semana passada em ti, Adriana, por causa do Cavalo de Turim. Pois é. Que é um filme que eu sei que tu adoraste. Eu gostei imenso desse filme, gostei imenso. E portanto, é assim, eu acho que este filme é tão bom que obviamente vai ser alvo de mais uma das minhas, dos meus maravilhosos monólogos, em que eu faço um resumo, em que digo tudo o que é importante no filme. E portanto, primeiro de tudo, resumir numa palavra o Cavalo de Turim. Batatas. Batatas são um dos elementos centrais. O cavalo, não tanto. Está no nome, mas não aparece assim muito. Importante, importante, são as batatas. Então, vamos lá resumir o filme rapidamente para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar, porque este filme, pá, é fantástico. Então, era uma vez um filósofo chamado Nietzsche que viu um cavalo a levar uma pancada gigantesca do seu do cocheiro. Assim, levar umas vergastadas porque se recusava a andar. E tão tocado, e ele abraça-se a chorar ao cavalo para parar aquela brutalidade, e tão tocado fica que fica louco. E no início do filme vemos assim um texto, genéricos, sem um único som, portanto só vê assim umas palavras, letras brancas sobre fundo preto a aparecer, são um zero, aparece depois este textinho a explicar a situação, que ele fica maluco, e termina assim: não sabemos o que aconteceu ao cavalo. O que dá a entender que talvez o que estamos a ver seja uma teoria sobre o que aconteceu ao cavalo a seguir. Quem sabe? Bom, afinal era uma égua. A percuela do cavalo. Não, quanto muito seria o seguinte. E já vamos entender porquê. Então, desaparece assim com estas palavras misteriosas, começa o filme com uma música que é sempre igual. E depois repete. À exaustão. Pronto. Então, surge um cavalo, que quer cavalgar, com o cocheiro atrás, e esta cena com a música, olha o cavalo de frente, olha o cavalo de lado, olha o cavalo de frente, olha o cavalo de lado, uma vez mais de cima, e isto dura muito tempo, demasiado tempo. Termina, chega ao cavalo finalmente, parece-me uma coisa a dizer, dia 1, chegas à casa, no meio de ninhuros, vento, que parece um monte dos vendavais. Um vento que já ouvi aparece, que é muito original. Também é muito bom, mas eu já vou falar do vento, que o vento, no exterior é um vento, no interior é especial. Quando estamos nas cenas de interior. Mas já lá vamos. E nessa altura do vento eu quero que a música pare, porque isto tem que se apanhar bem aqui no ritmo daquele vento. Bom, então chega uma senhora que tem uma cara muito esquisita, parece Gollum, mas com o cabelo mais comprido. Ok. Ajuda a pôr o cavalo, entram dentro de casa, ajudam o senhor a vestir-se, porque o senhor tem muita força para mandar vergastadas no cavalo. Mas vestir-se, não, senhora, então tem que ser a outra a desabotoar os. Puxa tudo, desabotoa tudo, a camisa, puxa as calças, o senhor não faz nada. Bom. Então o que é que ela faz? Vai aquecer a dita a boa da batatinha, uma para cada um, diz que está pronto. No meio disto tudo, já se passaram para aí aqui 20 minutos de filmes, primeira frase que aparece alguém a falar, está pronto, pronto, e vão comer a sua batata às mãos, com o homenzinho a mandar uns murros naquilo, tipo golpes de karaté, e ela a comer aquilo em silêncio. Desaparece o primeiro dia. Começa o dia 2. Aparece a mulher, vai para fora, vai ao poço, saca da água, entra para dentro, coza a batata, diz que está pronto, come a batata, o homem veste-se, vão buscar o cavalo, faz de conta que o cavalo, vão ver se o cavalo funciona, o cavalo não anda. Pronto, que funciona, não funciona. Se o cavalo está pronto, o cavalo não está, o cavalo não anda. A égua, aliás, a égua não anda. Pronto. Ok, voltam lá para dentro, desanimados. Então, agora falando do tal vento. Nós, se por um lado temos que eu e o António gostávamos muito, vamos ver este filme juntos e aproveitamos para comer pipocas, porque nós fizemos um desafio nós próprios, que foi ver pipocas num filme intelectual, há um vento interior, um vento do interior, e quando estamos no interior, o vento é sempre assim. E depois repete. E esta porcaria... Non-stop! Nós inventámos, obviamente, uma coreografia para o vento, porque merecia, não é? Porque aquilo é tão repetitivo e tão curto que é impossível uma pessoa não notar que aquele vento está ali a fazer uma melodia assim, tipo looping, não é? É um bocado insuportável. Portanto, ou temos um looping lá dentro ou temos um looping lá fora com... Bom. No fundo, deve ser para salientar a circularidade desta história, que é muito repetitiva, nunca mais acaba. Ok, tentaram que o cavalo andasse. O cavalo não anda, voltam para dentro, desanimados, tudo bem, não sei o quê, já comeram as batatas, veste-se, despe-se, acaba. Dia 2, começa o dia 2, mesma coisa. A mulher vai, enche a água, vai ao poço, traz a água, vem para dentro, come as batatas, vai ver se o cavalo anda, o cavalo não anda. Pronto. Mesma coisa. Dia seguinte, vamos ver, aparecem uns gigantes a tentar levar a água. Vão os gigantes para fora, conversa racista, pronto. Terceiro dia. Ela acorda, vai ao poço, mas não há água no poço. Pronto, primeiro sinal do apocalipse, primeiro de muitos. Voltam lá para dentro, tentam que o cavalo... E o vento sempre, o tempo todo. Tentam que o cavalo não anda. Pronto. E a seguinte, não há água no poço. Vão, tentam que o cavalo se vá embora. Cavalo não vai embora. Não, cavalo finalmente mexe-se um bocadinho, vão com o cavalo até ao fundo e pensamos, epá, finalmente ao fim destas quase duas horas que esta cena durou, com quase nenhum diálogo, tu pensas, pronto, acabou. Vai, não, eles regressam. Regressam outra vez, pronto. Vão lá para dentro, já não dá água, já não há cavalo, o cavalo vai morrer. O que é que se acaba a seguir? Acaba-se o fogo. Acaba-se a luz, não consegue acender a luz. Então voltam, sem luz, sem nada, aquecem outra vez. Não aquecem batatas, aliás, comem batatas cruas e depois o filme acaba. E este é o filme. E dura 2 horas e meia. Isso é a volta à França dos filmes. Não lançarmos troca que aguentava isso. Meu Deus, assim, vocês não estão a entender o que é que foi isto. Aquele filme nunca mais acabava. A única coisa que me fez aguentar este filme foram as pipocas e a coreografia que nós tínhamos para o vento. Que filme tão inútil. Pronto, é assim que eu tenho para dizer. Eu acho que o resumo fala por si, nem vale a pena eu disparatar. Depois com este resumo, não, o filme fala por si. Pronto. Eu acho que era engraçado se no final o cavalo se virasse para o ecrã e dissesse qualquer coisa. Ah, não, esqueci de dizer, é que no meio disto tudo, quando eles finalmente vão ver pela última vez se o cavalo anda e o cavalo não anda, eles fazem um close-up enorme, tipo I'm ready for my close-up, Mr. DeMille. Fazem um grande close-up no cavalo, que é um bocadinho assimétrico, então tem uma cara um bocado esquisita. E fazia, durante uns bons minutos dura aquele close-up ao cavalo, que o cavalo às vezes lá pestaneja. O Jorge Mourinho deu-lhe 5 estrelas. Portanto, esse tipo. É o que eu digo, o Jorge Mourinho está sempre ao contrário de mim. Se ele dá 5 estrelas, eu dou 0. Mas quando eu penso que eu estou de acordo com ele e que ele dá o que eu acho que merece. Então se calhar. Então, faz-me uma dessas. Faz-te uma dessas. Vai, Tiago, então vai lá ver o filme. Se calhar tu vais gostar. Se calhar tu vais acho ver mais não. Pormenores da ação que eu perdi. Depois desta descrição, acho que ninguém mais vai ver isso. Sempre a mesma coisa. Batatas, depois comem vida. Batatas ao murro, não é? Desfazem aquilo com golpes de karatê. Depois, porque aquilo está quente. São burros, não querem, não esperam que aquilo arrefeça, não. É logo assim que vem da panela a ferver, partem aquilo com o murro e depois... O senhor velhote e uma mulher com cara de Gollum. Ouçam, olha, eu não sei o que é que se passou ali. O que é que foi este filme? O que é que se passou ali? Não é que... Aquele dinheiro... Não sei, não percebo. Pronto, isto. E a relação disto com o cavalo do Nietzsche, ainda estou para descobrir. Não sei. Eu não sei o que nem é que eles sabem, provavelmente. Não interessa, não é? Isto no fundo é tudo uma grande metáfora de alguma coisa. É o fim da Europa, é o que isto simboliza. Isto é o fim da Europa. É um filme catástrofe, mas à europeia e com poucos meios. Eu só vejo a cena dos elementos aí e não vejo mais nada. Dos elementos irem acabando, de resto pois é não isso. Faz sentido nenhum na minha cabeça. E sempre uma ventania, das pessoas a debandarem, aqueles dois ali presos naquela casa. Pá, e deve-te pá, e quê? Quantas pessoas estavam na sessão quando ela começou? Tínhamos de estar para aí umas 15 pessoas. E quando acabou? 15 pessoas menos uma, portanto 14. Só vi uma pessoa desistir a meio. Bem, corajosos. É pá, desistiu para aí ao fim de 2 horas e um quarto. Ah, estava quase. Foi mesmo quase, pá. Morreu na praia. É que eu vou explicar. É que este filme, por exemplo, por cima, engana. Porque uma pessoa pensa, é agora que vai acabar. E nunca é. Primeiro é quando ele desaparece ali, o cavalo por trás, e pensas, ei, vão-se embora. Não, e eles regressam. Depois é quando acaba o fogo. Porque por várias vezes aquilo fica tudo preto, não é? Que é quando a luz acaba. E quando tu vês a cena que é utilizada no trailer, que é uma lamparina a apagar-se, tu pensas, há dois trailers, cena inicial, cena final. Pensei, eu estou na lampeira, vai acabar este inferno. Não, ainda dura mais 20 minutos. Mais 20 minutos de lanternas a apagarem-se e a comer a batata final. Mas vê-se a batata toda a ser comida. Pessoal... Vê-se tudo! Ouve lá, como é que tu pensas que eles enchem este tempo todo com 15 falas? Pai. Vês a batata toda a ser comida. Primeiro focam um, depois focam o outro. Na terceira vez focam os dois de um lado. Na quarta focam os dois do outro lado. Portanto, há várias maneiras de filmar pessoas a comer batatas. Que é a única coisa que eles comem. Eu acho que vou comprar o DVD disso. Eu acho que sim. Acho que vou comprar e... E é tudo em tempo real, lá. A ida ao poço não tem cá cortes. É mesmo ela pega no balde, sai, abre a porta, percorre todo o caminho com aquela música... As pipocas, né? Pois a musiquinha a dar, às sei vezes... Que isso me parece white noise, o filme. Quando tu precisas de adormecer e precisas de um barulho é de é um bocadinho isso. E ela vai até ao poço, deixa o balde, sobe o balde, tira, volta, regala, tudo em tempo real. Sem como fazer pessoas a falarem. Um teste à paciência de uma pessoa. Um teste. Ai, cinema. Nos fazes passar. É verdade. Então é hoje que vamos ter uma participação especial no programa para nos falar de um filme que mais ninguém viu. Sendo esse filme A Delicadeza. Bonjour. Já muito obrigado por me terem aqui. Não estava à espera de ser chamado. Mas sim, é verdade. Fui ver esta semana, há cerca de 2 dias, o novo filme com a Audrey Tautou, a grande estrela do filme Amélie Poulain, chamado A Delicadeza, La Delicatesse. O que pode enganar, porque toda a gente pensa que é Delicatessen, que é até um bom filme. Porque La Delicatesse não é propriamente um bom filme. Vou começar a Adriana com um breve resumo do filme. Então é a história de Audrey Tautou, a ser Audrey Tautou, sempre a ser filmada de frente, com o seu ar ou triste, ou feliz, ou maroto. Que tem tudo o que poderia querer. Aliás, o início do filme, os primeiros 15 minutos, é nós vermos Audrey Tautou a ter um namorado, depois a ter um bom emprego, depois a ter grandes amigos, depois o namorado pede para casar com ela, depois eles pensam a cega ter um filme, um filho, e depois o namorado sai para fazer jogging e morre. E depois a história é basicamente Audrey Tautou, estar muito triste por o marido ter morrido e recuperar a joie de vivre, a felicidade, porque decide beijar um dos seus parceiros de trabalho. A grande mensagem moral é que o parceiro de trabalho é feio. Ou seja, tem um ar mesmo, é feio, é carequinha, sueco, tem a delicadeza de um urso polar, mas como ele é feio e Audrey Tautou é tão bonita, claro, estamos aqui a ver um momento em que estamos a colocar em questão todos os ideais estéticos europeus até agora postos como assim, linhas diretrizes do nosso comportamento. O filme é tipicamente francês, e quando eu digo tipicamente francês é lento, tudo com planos fixos, sempre com a grande inteligência de colocar a Audrey Tautou sempre de frente. A única altura em que a Audrey Tautou aparece de lado é quando tem 5 kg de maquilhagem, porque a coitadinha ainda está a tentar fazer o mesmo papel, mas uma década depois, ou seja, já se começa a notar o toque do tempo na pele. Ao mesmo tempo também ficamos um bocado preocupados, porque o Audrey Tautou agora está a metade do tamanho que estava na Amélie Poulain, ou seja, apesar de estarmos aqui a tentar ir contra os ideais estéticos, o Audrey Tautou mantém-se anoréxica, ou seja, não queremos partir tudo só com o filme. E depois o final é os dois a dormirem um com o outro, obviamente sem nenhuma cena de sexo, apenas uns beijinhos e uns abraços, e subitamente os dois acordam na cama todos contentes e felizes e vão brincar para o jardim, e acaba assim o filme. É uma comédia romântica, mas nós ficamos assim um bocadinho que é comédia romântica porque tudo aquilo do horrível que acontece no filme é ignorado. E tudo o bom que acontece no filme é pouco, mas é feito assim uma grande coisa, graças também à música original de um senhor que está a tentar copiar Ian Tiersen, mas misturá-lo com um bocadinho de música pop indie, com uma menina a gritar Jackie, Jackie, muitas vezes ao longo de todo o filme. E é isto o filme. Muito obrigado. Foi A Delicadeza. Agradecemos todos muito a participação do Natalaia, excelso filósofo, músico e futuro escritor. Passamos para outros filmes. O Sr. António deixa-me também a sua crítica ao filme Ted e vou passar a citá-lo. Ah, esse deve ser excelente. Não é mau, mas já está. Ok, lembre-me lá. Antes de mais nada, quero dizer que a sessão de imprensa do Ted foi das sessões de imprensa mais surreais. Deve ter havido algum erro da parte da Universal a enfiar a fita. E tinha vindo a versão para cegos, o que significa que o filme estava constantemente a ser narrado por uma senhora que estragava as piadas todas. E eu pergunto, o que é que um cego vai fazer para um cinema? Ver um filme? Um cego ir ao cinema é o equivalente a um surdo ir à ópera, ou os 100 metros de barreiras para paraplégicos. É bonito que se dê a oportunidade, mas não faz muito sentido. Enfim, o Ted é, sem grandes problemas, a melhor comédia americana do ano. Eu quando falo em comédia, é comédia-comédia. Não é comédia dramática como o Moonrise Kingdom ou ação-comédia como o Get the Gringo. Ultimamente, graças ao sucesso do 50-Year-Old Virgin ou The Hangover, os filmes americanos têm andado de volta de adultos que ainda se portam como crianças. E o Teddy adulto é a personificação desse pensamento. No fim, a mensagem que passa de o ser adulto apenas implica maior responsabilidade, é lidada como consideravelmente mais tato do que é habitual. E melhor, o Ted é uma personagem bestial. Por exemplo, há uma cena que envolve sabonete líquido seria incrivelmente ordinária se fosse feito por uma pessoa verdadeira. Mas sendo um urso de pus, torna-se hilariante. É de facto hilariante. Mas está na linha, isto já sou eu a falar, não, António? Sim, sim. Mas está na linha do ordinário. Voltando ao António. É o quê? É usar algum sabonete como lubrificante? Não. Eu não te vou estragar essa parte. Mas tu vais tanto ver o filme, okay, não é? Vou bem ver o filme, continua. Mas eu continuo passando para o António. O Marco Albert, coitado, continua a sua carreira de segundo violino. Aquele tipo que é suficientemente bom para ter um papel principal, mas não é tão bom que ganhe prémios. Se bem que o Albert tem um sentido de humor que é excelente e, infelizmente, pouco explorado. E apesar de alguns momentos ultrapirosos, como o desejo da Mila Kunis e do terceiro ato, em que o muito sinistro Giovanni Ribisi se torna mal da fita, ser totalmente desnecessário, a fita não perde gás em termos de humor. O Ted é, no fim de contas, entretenimento garantido. Não é extremamente sofisticado nem icónico, mas vale a pena. Eu também vi o Ted e concordo 100% com o António. Para quem vê Family Guy ou American Dad, já sabe ao que vai. Só que desta vez sem ser censurado. Portanto, ele não para nas fart jokes e nas dick jokes que já habituou o seu público. Portanto, o filme não tem problemas em ser badalhoco. O humor funciona. Uhum. O Giovanni Ribisi é de facto bastante sinistro. De uma forma que normalmente não é encontrado nos filmes. É mesmo. O Giovanni Ribisi faz de quê? Faz de urso? Não, o Giovanni Ribisi é o tipo que também quer o Ted. É basicamente um tipo velhote, não é velhote, okay, uns 50, 40 e tal anos, que também quer o Ted. E se pensam que ele era um idiota no Avatar, então aqui esqueçam a isso. O que ele fazia no Avatar? No Avatar ele era o dono daquela companhia que andava para lá a explorar, para buscar o Unobtainium. Era aquele gajo que estava sempre a jogar golfe quando a... como a tipa do Aliens, a Sigourney Weaver ia ralhar com ele. O Avatar já foi recalcado, não foi, Adriana? Muita coisa, sim. Estava a ver se me lembrava, mas não. Lembro-me da Sigourney Weaver, já não é mal. Quando ela está a explicar que as árvores estão todas vivas e que aquilo é tipo uma mente criada por organismos de todas as plantas e os animais do planeta, e ele se começa a rir e diz: o que é que estás a falar? Aquilo são só árvores. Estás a ver quem é? Não. Pronto, desiste. Eu lembro-me que essa personagem existe, mas não estou a ver quem é, percebes? É isso. Continuando. Acho que está quase tudo dito em relação ao Ted. É de facto um bom filme e... se não tiverem problema com esse tipo de humor de casa de banho, vão-se rir. Silvia, estás com vontade de ir ver? Eu estou com vontade de ir ver, honestamente, sim. Depois desta crítica. Ficaste curiosa? Fiquei. O filme também não é muito bom, que também tem uma hora e pouco, portanto não prolonga a sua estadia e passa-se bem. É boa expressão. Ora, outro filme que estreou a semana passada foi Idade do Rock, que tive a oportunidade de ver. E eu sei qual é, aquele com o Tom Cruise. É aquele com o Tom Cruise. E pá, isto é uma armadilha tremenda para mim, como disse no outro programa, porque eu sou um grande fã de música rock dos anos 80, tendo a M80 como rádio de eleição. E pá, isto é uma parvoíce. Este filme é assumidamente uma parvoíce. A história não é nenhuma. Uma camada de atores aqui estão com autotune, que é uma coisa medonha para conseguirem cantar seja o que for, e não há muito que se diga sobre qualquer outro elemento para além dos medleys de rock e dos momentos musicais, mas isso funciona. Os medleys e os momentos com tipos como o Paul Giamatti a cantar, é sério? Canta para aí 4 versos, mas canta. E ver aquele tipo a cantar é algo de completamente hilariante. A Catherine Zeta-Jones acho que também já cantou em outros musicais, não tenho certeza. A Catherine Zeta-Jones? Yep. Sim, no Chicago. Puxa. Continuo aqui a fazer um pezinho de dança. A Molly Neckerman é... se lembram dela no Watchmen ou outro filme qualquer que ela tenha entrado, é de facto quem tem mais autotune. Vê-se mesmo, não é a voz dela quando está a cantar. Toda a gente é grande fã do Russell Brand, eu sei aqui. A Silvia, principalmente. Sim, sim. Eu odeio o Russell Brand. Ah, ok, ironia, ok, ok. Sabes quem é o Russell Brand? Sei, então. Eu sei pelas revistas cor-de-rosa, não é? Não é o ex-marido da Katy Perry? E qual é que é a tua opinião sobre o Russell Brand? O que é que já viste com o Russell Brand? Já vi parte daquele filme em que o gajo do How I Met Your Mother vai para uma ilha qualquer com a Mila Kunis e esse gajo e a namorada dele o trocou pelo Russell Brand. Ah, o Forgetting Sarah Marshall. Exatamente, esse. A gaja que fazia de Veronica Mars, não é? Pronto, e acho que é isso. E depois vi algumas, que na altura em que ele se casou com a Katy Perry, eu queria saber quem era esta criatura com cabelo ridículo, e vi algumas cenas de stand-up comedy dele. Epá, e primeira cena, eu odeio a voz do homem. Pronto. Ele é o teu aposto. Tu tens uma voz fantástica, ele tem uma voz... Digo-te já, foge a mil pés do programa dele, do Brand X. Ah, ele tem um programa... Ai, que maravilha. Pá, foge. Coisas que eu vou ter que andar à procura na internet para saber, que eu gosto de conhecer as coisas que são más. O programa quer uma discussão aberta com o público. É, portanto, sério? Tu não estás bem a ver o que aquilo é. Deve ser muito bom. É, muito bom, é. Ah, mas eu quero desenvolver aqui a animosidade da Silvia, porque isto, vou explicar, é que a Silvia é a pessoa, eu acho que é das pessoas aqui mais equilibradas, e nunca, epá, eu estou fachada, a adorar. É tudo fachada, Adriana, não sou. Ok, conta-me tudo. Faz-se bem. Conta, pá, manda cá para fora essa cena com a tua raça, que eu estou morta por saber isso. Estou a gostar deste pormenor que eu sinto daqui. É assim, eu não odeio assim tanto, é-me maioritariamente indiferente, apenas o acho irritante. Pois é. Horroroso. Feio. Apenas. Não, a sério. Apenas. A cara dele sem barba é assustadora. Quando a barba desaparece, tu percebes que aquela está ali. Nem quero ver. Fica deficiente. Parece que tem aquelas doenças em que cresce. Sabe um filme com a Cher em que ela tem um filho que tem uma cena qualquer na cara? Ah, sim, sim, é, sim. Eu juro, eu cada vez que vejo o Russell Brand sem barba, eu lembro-me desse ponto. É completamente disforme ele. O queixo dele não é real. Mesmo com barba. Mesmo com barba, mas o queixo dele não é real, não é igual. Yeah. Olha lá, a foto, assim, descrevendo para os nossos ouvintes. Podem ver-o sem barba no filme Arthur, o remake desnecessário do filme, já não lembro de quando. Pá, é tal e qual, mas com o cabelo preto, mas é igual ao filho de Cher nesse filme em que o filho dela é deficiente. E tenho pena, porque eu tinha muita simpatia por essa criatura, tenho mais do que por este Russell Brand. Pronto. Mais raiva para sair? Não. Já lhe demos demasiado tempo de antena. Não merece essa importância. Não, não merece o Russell Brand da tanga. Mas é, esta idade do rock passa-se nos anos 80, obviamente, quando o rock se vendeu completamente e já estávamos a entrar na popalhada em grande força. Mas é triste, metal. É triste, é mesmo. É triste quando temos um musical de rock, quando o musical que quer fazer uma homenagem, quer levar aos altos as grandes bandas de rock. Temos um filme que se passa nos anos 80, a época em que o rock perdeu o gás por completo e perdeu a força que movia. O rock, quando começou, foi sempre com um movimento de revolta, como quase todos os subgéneros do mesmo, como o punk e como o hardcore. E temos um musical que quer dar a revolta do rock e acaba por ser um filme sobre romance. Sobre quando o capitalismo abocanhou o rock à grande. Em vez de o rock ser uma arma contra o comunismo e contra uma camada de problemas do mundo, o rock acaba por ser, não contra, por exemplo, a guerra do Vietnã, mas contra mulheres do cor. Este filme, o rock é usado contra mulheres do cor. Tipo a senhora da TVI, da missa da TVI. Exato. Isto está a pedir por um um repost. Um replay. É isso. A Catherine Zeta-Jones é a senhora máxima do cor. Eu não sei como é que se chama a senhora máxima. Há alguém que está à frente do cor. Alguma... É a senhora da TVI, mas do... É a senhora a vocalista. Não sei, é a senhora da TVI. Sim, e basicamente o filme passa-se todo para fazer frente às mulheres da igreja que querem fechar um bar de rock. Não tem muito que se diga, mas... Uau, se bem, houve consciência social do rock completamente pelo ralo. Pá, é triste. Uau, de rock é isso. Uau, depois daquilo que o rock foi e como nasceu, tana, olha para eles a usar esta força para cenas bem importantes. Tipo, o nosso próprio interesse, querem fechar a nossa casa, não podem. Depois de um filme como Almost Famous, é triste ver isto. O Quase Famoso é um filme espetacular. Com a mulher do Ben Harper, não é? Yeah. E Para fãs de música desta, é um guilty pleasure. Passa-se bem, não tem muito mais de 90 minutos. E vem o Tom Cruise a ser filmado como se fosse um tipo alto. Mas olha que o tipo tem pinta de rockstar. Ele adapta-se bem. Talvez. Ele adapta-se bem. Eu posso dizer que durante muitos anos nunca percebi que o Lestat da entrevista com o vampiro era o Tom Cruise. A sério? Pá, até para aí aos 13 anos não percebi. O que é que tu pensavas que era? Não pensava que era ninguém. Não sabia quem é que era. Era um gajo muito agir. Depois um dia percebi que era o Tom Cruise e pensei, pá, não, já não consigo olhar para o Lestat da mesma maneira. Mas às vezes, às vezes quando vejo aquele filme, eu não volto, consigo voltar a perceber que é o Tom Cruise e consigo achar que o Lestat tem muito agir. Naquela altura só olhavas para o Brad Pitt? Não, eu achava que o Lestat era o giro lá do filme. Aí é que está a cena. E depois descobri que era o Tom Cruise, porque eu não fazia associação. Foda-se. Estragaram-me este filme. Mas agora não. Agora às vezes ainda consigo abster e me voltar a achar. Epá, este Lestat. Ah, não, esquece. Ai, que giro. Não há mais nada a dizer sobre esta idade de rock. Exceto que este filme equilibra bem as coisas. Ou temos bons atores a cantar mal como tudo, ou temos péssimos atores a cantar bem como tudo. A Mary J. Blige entra aqui e ela é tão atriz como eu sou condutor de um comboio. Mas tem uma voz do caraças. É impressionante. Pois é. É isto, a idade do rock. Acho que esta não é a idade do rock. Pergunta. Mas quando falas em cantar mal, chega ao nível do Pierce Brosnan na Mamma Mia? Ou? Eu recalquei isso. Eu tive a péssima ideia de oferecer a edição especial do Mamma Mia à minha mãe no Natal e no dia seguinte arrependi-me imediatamente disso. Porque acho que não há muita coisa que destrua a infância de um rapaz como ver o James Bond a cantar músicas dos ABBA. Mas é que se fosse só isso agora, a cantar como ele cantou, que aquilo era, não, era mau demais. O Pierce Brosnan a cantar foi Jesus. Como é que se chama o tipo de discurso do rei? Também entra nisso. Colin Firth. Mas esse era decentezinho. A cantar, era apresentável, como a Meryl Streep era apresentável. Agora o Pierce Brosnan, o que é que foi aquilo? Eu não gostei de nenhum deles a cantar. Esta é a resposta certa. Nenhum era genial, mas há vários níveis de mal. Aquele era mesmo preto. Há vários tons de cinzento escuro. Agora aquele era mesmo. Para esta semana estamos despachados. Obrigado às duas por estarem presentes novamente. Obrigado também por estares presente, Tiago. É verdade, pá, ninguém te aprecia suficientemente aqui. Nós nunca expressamos a nossa apreciação devidamente. Obrigado, senhor voz de rádio. Obrigado. Sinto-me emocionado. Queres um lencinho? Obrigado, quero. É de folha dupla. Isto é complicado. Obrigado às duas, obrigado à participação especial do programa. Yay. Obrigado. Obrigado à Rádio Zero por nos ter outra vez. Obrigado, bacalhau. Nós nunca agradecemos. E para esta semana é um programa. Vamos ficar com o Whatever Happened dos The Strokes, que está na banda sonora do Marie Antoinette. Até para a semana, pessoal. Até para a semana. Adeus.